À beira do abismo. Este é o episódio número 81 do À Beira do Abismo, sejam bem-vindos, e o convidado de hoje é um realizador com já uma obra extensa no cinema português. Ele é João Botelho, o seu último filme é uma adaptação de um romance de José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis, que ainda podem apanhar em alguns cinemas e que aconselho a ver. Tem coisas muito interessantes. Esta conversa foi gravada no escritório da Arte Filmes, a produtora que se encarrega dos projetos do João Botelho, e foi à volta deste filme e de outros, e de algumas coisas que andam à volta do cinema. E podemos concordar ou não com o João em alguns aspectos, mas é inegável a sua paixão pelo cinema, e se estão habituados a ver entrevistas do João Botelho, sabem certamente que cada resposta que ele dá é como se fosse um corrupio de ideias que ele tem urgência em transmitir, como se fosse aquela a única oportunidade de fazer isso. E o que acaba por criar algumas reflexões interessantes à volta dos temas que nós abordamos, e também, se calhar, uma entrevista um pouco mais longa, em que não houve tempo até para muitas das perguntas que eu quis fazer. Mas acho que o que ficou gravado pode ser do vosso interesse, espero que gostem da conversa, e por isso, sem mais demoras, aqui fica a minha conversa com o João Botelho. Só uma notinha prévia antes de começarem a ouvir a entrevista, e desculpem se estão a sentir a diferença no áudio, mas é que eu tinha gravado a introdução e a conclusão, que depois vão ouvir, num estúdio, e agora percebi que também deveria fazer esta adenda, mas já estou aqui em casa e, portanto, só desta forma. O som está tal como na entrevista do Jorge Silva Melo, que esta foi a segunda entrevista feita de modo presencial, tem vários problemas e pode não ser fácil de ouvir em algumas partes. Eu estive a ouvir a conversa, acredito que seja compreensível, mas pode custar um bocadinho, eu peço desde já desculpa por causa disso, mas por causa da falta de meios e da impossibilidade de poder gravar com distanciamento de uma forma mais nítida, o resultado é este. Mas espero que, apesar de tudo, consigam aproveitar a conversa, e agora sim, sem mais demoras, aqui fica a conversa com o João Botelho. Em muitas entrevistas o João está sempre a falar do tubarão e da forma como engoliu tudo, e é verdade. Mas parece que o tubarão não estava à espera do Covid-19, não é? Parece que aquele sistema agora está a mostrar as costuras todas. Não, o Covid tem uma pandemia sinistra, mas é democrática. Ataca ricos, pobres, remediados, ataca todos. E eu uma coisa no início do Covid que me entusiasmou foi a ideia de criar um tempo, ou seja, as pessoas de repente pararam. E quando se para, pensa-se um bocadinho. Sim. Eu vi Lisboa como nunca tinha visto, assim, à noite, sem ninguém. Eu sou galdeiro, gosto da noite. Andei a passear. E sem ninguém, e aquilo era magnífico. Não havia sons, não havia nada. E depois, no dia de manhã, uma pessoa acordava e via a Almada como nunca tinha visto. Um recorde total, ou seja, o Covid ganhava a Greta. A história da despoluição, etc. Mas é, na verdade, uma coisa bastante perigosa e cria situações dramáticas. Por exemplo, o Covid vai matar 1 milhão, já matou 1 milhão, vai matar 2 ou 3, mas pode matar 150 milhões de fome. Isto é que é terrível, porque há uma desigualdade. Se comparares, as pessoas que ganharam mais com esta são os intermediários. Ou seja, é a Amazon, não é? Sim. São supermercados, as grandes, são grandes merceeiros. Não são os pequenos, são os grandes. Mas o supermercado tens de comprar, pagas naquele dia. Senão não trazes nada. E eles pagam 9 meses e é o preço que querem, portanto podem especular. Portanto há uma. Aumenta a desigualdade. Sim. Ou seja, e isso é terrível. Em relação ao nosso trabalho também é complicado. Eu conheço produções que pararam, conheço pessoas que estão a trabalhar em condições muito difíceis, têm que fazer testes todos os dias, ou pelo menos 2 em 10 dias. Isso cria dificuldades no trabalho. No trabalho, sobretudo no trabalho coletivo. Só que não é um trabalho coletivo, tem, evidente que há uma pessoa que tem de decidir o que é, mas é muita gente. Muita gente na técnica, muita gente nos atores, isto é muito perigoso. Mas a paragem para o pensamento não é má. Ou seja, estávamos numa vertigem enorme, os miúdos correm muito e veem muito, e têm muita informação, mas têm pouca distância em relação à informação. Ou seja, as pessoas podem ter ter acesso à biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, podem ler os romances todos, podem ter a informação, mas 90% é lixo. Sim. Porque é um condicionamento. E não sabem filtrar, não é? Não, não é, é porque não há filtro. As pessoas se repararam, mas de maneira. Não, eu não tenho, tenho um telemóvel da treta, mas as pessoas têm os iPhones, são, a maior parte das vezes, chamados para o consumo ou de coisas rasteiras ou de piadas, não têm interesse nenhum, ou seja, de uma facilidade enorme. E isto é terrível porque não é o triunfo do cinema americano, é o triunfo do modo de vida americano, que é diferente. Ou seja, o que manda no mundo é concorrência, competição, quem sabe uma coisa não ensina o outro, a sobrevivência, as pessoas querem, pronto, porque se uma pessoa souber mais, se calhar acha que tem melhores empregos, outra coisa, e há uma divisão enorme entre o saber e a humanidade. Ou seja, é evidente que depois em relação ao cinema, os americanos também estão a sofrer, não vão em passá-las, mas encontram alternativas a estas histórias dos filmes em streaming, dos filmes em... pronto, é um consumo. E é sobretudo uma coisa que a mim me incomoda um bocadinho, que é o individualismo. As pessoas estão sozinhas e, portanto, têm uma relação com uma realidade que é muito fictícia, que é muito... e normalmente não é clara. As pessoas dão um apelo ao divertimento. Quando digo o Tubarão não é um mau filme. Já disse várias vezes que não é um mau filme. Mas, na verdade... É o símbolo desse sistema. Não, é a transformação de um cinema que era muitas coisas. Há muito modo de filmar, como dizia o Sr. Godard, há mil maneiras de filmar, só que o americano é o dominante. E eles chegaram, são jovens turcos, e já chegaram há muito tempo, há 30 anos. Há 40 já. 40, o Tubarão. Que perceberam que estava uma decadência absoluta na indústria americana. E esses jovens pensaram, são cultos, sabem, mas de repente perceberam que isto é para o entretenimento do infantil-juvenil. Sim. Ou seja, eu também quando era miúdo, também via divertimento infantil-juvenil, mas não dominavam. Sim. Eu via mais cinema europeu do que cinema americano, mesmo em Portugal. Hoje, se te reparares nos países todos da Europa, tu vês em França filmes franceses e filmes americanos, então filmes italianos, filmes americanos, Espanha, filmes espanhóis, filmes americanos, em Portugal, filmes portugueses, filmes americanos. Só que a nossa cota é pequenina, porque não temos capacidade de entretenimento como eles têm. E esmagam o resto. Sim, sim, sim. Então, portanto, eu para ver um filme francês, tenho que ver a semana de cinema francês, não é? Sim, há um que passa, quinzena do cinema brasileiro, a festa do cinema brasileiro, novo cinema alemão. Quer dizer, porque normalmente esses filmes há um ou dois que passam. Sim. Se reparares também, por exemplo, em Portugal, neste momento, estão produzidos a duas salas de arte e ensaio, que é o Ideal, que é em Lisboa, não é? E o Trindade do Porto. E depois há o Nimas, do Paulo, que faz retrospectivas, a maior parte das vezes. Não é? Não estreia filmes, faz retrospectivas. Sim. Cruzado, do Bergman, uma série. E, portanto, estamos reduzidos a um esquema muito fechado. Sim. Não há alternativas. E o problema é isto. Hoje até é mais democrático fazer filmes. Podes fazer um bom filme com iPhone. Depois, como é que se mostra? Pois é, isso. Com toda a gente a fazer. E depois, mesmo quando se mostra, mostra-se individualmente. Não é numa sala, não é numa celebração, não é a sala escura. O cinema é para a sala escura, para a sala grande, para mim, o cinema que eu gosto. Não, sim, faz tudo depois, não, e a celebração coletiva é uma coisa muito engraçada, porque aquela coisa, as aldeias, o público, não é isso, são pessoas. E cada pessoa é diferente. E os filmes de entretenimento consolam. Entretêm, mas não inquietam. E o cinema? As artes é para inquietar. Eu sei, sim, que o cinema não é arte, é uma... tem um bocado original do comércio, não é? Até a moedinha para ver as imagens em movimento no início. Mas houve artistas que chegaram ao cinema. Claro. Muitos. De vários pontos do mundo, que tenham para a indústria, para não sei o quê. E de repente há um nivelamento por baixo. Uma vez tive uma discussão com o primeiro-ministro que dizia: eu quando vou ao cinema, vocês dizem quando tiverem umas criticazinhas lá fora. Era isto que ele dizia. Porque o cinema para mim é para eu não pensar em nada. O primeiro-ministro português. Sim. A quem eu disse: eu sei que o senhor gosta, acha que a arte é música clássica, o Bochel e os Três Tenores. E ter um piano em casa e falar francês. Não, os Três Tenores, que era o que ele ouvia quando andava no carro. Eu vi-o dormir na ópera uma vez, portanto. E uma pessoa pode se divertir e emocionar-se com Rothko, com Schoenberg, com coisas abstratas, não é preciso ser. E depois o problema é o equipo do cinema que neste momento está a marcar e marca esta nova lei, para mudar pelas coisas, que é a história que o cinema são histórias. E não são. A mesma história na minha mão e na tua há dois filmes diferentes. Claro. É verdade, isto é o modo de filmar que é o cinema. Eu conheço quatro versões da Madame Bovary. Da Madame Bovary, uma do Oliveira também. Conheço a Diário de uma Criada Quarto, do Miguel, né? E o outro do Renoir, e o outro do Minelli, e não sei o quê. E são todos diferentes. Sim, exatamente. E eu estou a falar só dos bons, porque depois há muitos maus. Sim. Ou seja, e há um equívoco enorme sobre, por exemplo, os juros de cinema em Portugal. São perigosos numa coisa. Eu defendo sempre dinheiros públicos, concursos públicos, muitas primeiras obras, sempre defendi isso. Mas, normalmente, os júris não veem os filmes anteriores das pessoas. Além as histórias e ponto final. Sim. Ou seja, a história pode ter um argumento maravilhoso, porque é muito melhor ter um bom argumento que não tenha, do que ter um mau, mas tem de haver uma relação das pessoas que vão para os outros escolher com o que se faz antes. Sim. E mesmo as mulheres, como para as primeiras obras, já fizeram qualquer coisa antes. Já fizeram uma coisa no iPhone, já fizeram um trabalho de escola, não sei o quê. Portanto, as pessoas têm de ter uma relação com a prática cinematográfica e não só com as histórias. Sim. E hoje o cinema está muito marcado por histórias, às vezes são fantásticas as histórias, mas está tudo a ficar muito uniformizado, parece ser programas de televisão. Uhum. Ninguém se preocupa com as luzes, nem com as sombras, nem com a composição, nem com as ideias, ninguém se preocupa com isso. Filma-se, não é? E isto... Mas há muitos anos, eu lembro de um artigo do Downey que dizia, acabou o plano. Há muitos anos, ainda eu já me preocupei há 30, quando eu lembro de um artigo dele nos Caguejos, que dizia o fim do plano e a história a mandar. Ou seja, ninguém vê um plano. Quando faz um filme com 2000 planos, não vês nenhum. Sim. Quando faz um filme com 3000 efeitos sonoros, não houve nada. Não é? É um entretenimento puro e duro. Sim. Não é mais nada. Duro não é, puro e mole. E isso afastou muito, por exemplo, quando nós fazemos os nossos filmes cá em Portugal, que não são marcados pela ideia de fazer dinheiro, que é uma vantagem, um luxo, isto, mas pronto, são baratos em relação ao que se faz no mundo. Mas nós estamos muito mais perto, se calhar, do cinema que se faz no Irão, ou que se faz nos cinemas minoritários, ou com os filmes clássicos. Quando um miúdo hoje vai ver um filme clássico, não se passa nada, ou é tão lento, não... É verdade. Pois, sim, sim. A cinemateca está vazia, não é? Quer dizer, umas pessoas mais velhas, uns miúdos, de vez em quando, e não sei o quê. Mas no outro dia, porque fiquei muito surpreendido naquela manifestação em frente à Assembleia, sim, de aparecerem muitos miúdos com uma garra enorme e com uma defesa de um cinema que os formou, mas a dizerem que queremos cinema, não queremos percebes, televisão, não, sim, queremos, sim. Não queremos séries, queremos cinema. E isto é muito engraçado porque é uma nova, de vez em quando uma geração no meio que é arrastada, que contradiz os clássicos, sim. Quer outras coisas, queremos mais divertimento, queremos acabar com o aborrecimento no cinema. Sim. E depois aparece outra geração a seguir que os contesta, não é? Eu sou mais, como é que se diz, menos conservador que era meu pai, os meus filhos se calhar são mais conservadores, os filhos deles vão ser mais revolucionários. É tudo assim. Sim. Portanto, há uma contestação do anterior que é engraçado. Mas há uma coisa que é perigosa, que é as pessoas não saberem a história do cinema. Um músico tem de saber a história da música, um pintor sabe, quer dizer, chega-se à abstração, mas tem. Mas existiu Cézanne, existiu Velázquez, existiu... Para chegar lá é preciso existir saber o que sai antes. E se as pessoas dizem a grandeza do cinema, do Griffith, do Stroheim, de não sei o que, se calhar percebem melhor o que podem fazer hoje, apesar de não vão fazer aquilo, porque já foi feito, mas têm de saber. Esta informação da história do cinema é decisiva. E depois, Portugal... Aborrece-me bastante, uma altura, eu lembro quando fiz o filme do Desassossego, andei terra em terra, eu nunca fui para as salas comerciais, fui ao cineteatro, etc. E fazia uma coisa muito engraçada que era, dava aulas de cinema aos miúdos antes do filme, falava de cinema, nunca falei do filme. E depois à noite aos pais falava do filme. Porque para lhes dizer que o cinema são coisas diferentes, não é? E às vezes eu reparava que a sessão corria bem ou corria mal de acordo com o professor. Quando o professor era muito íntimo dos alunos, hoje alguém dá meio lume, não é? Antes da sessão eu já sabia que estava feito. Já havia raios laser para o lado do ator, para as maminhas da menina, piadas, aí eu parava a sessão e dizia, mas coisas, estou aqui 500, porque às vezes tive 500 que andam de várias escolas, que tinham não sei o que dizer, estou aqui 20 que querem ver. 480, vão brincar, vão lá para fora, fumar, brincar, jogar a bola, porque liberdade total, exceto quando se incomoda o outro. Sim. E depois, às vezes, encontrava um grande professor, já se vê, mesmo de 14, 15 anos, maravilhoso. Portanto, há essa hipótese. A seguir a isso, o ICA, eles ainda resolveram fazer um plano nacional de cinema. Não é? Quer dizer, vamos fazer isto no país todo. Teram com 40 ou 50 filmes, não sei quem foi que escolheu, mas eram 30 ou 40 filmes portugueses, 30 ou 40 filmes clássicos, não sei quem. Nunca funcionou. E bem, isto é que até, porque o problema português não é... Nem as artes, não é? A cultura já é uma coisa esquisita, que é a normalização da arte. Não sei onde é que começa, não, que acaba sendo o resto folclórico, ou no Covões, ou não sei o que, é tudo cultura. No Toy, ou no São Carlos. É tudo cultura, não é? A arte é diferente. Mas o problema português não é isso sequer, é a educação. Ou seja, se tu és uma criança de 5 anos ouvir música clássica, ela fica melómana. Se deres aos miúdos alternativos ou aos desenhos animados atuais, começaram a usar Disney e Vestaquita, e Chaplin, percebem que há outra coisa, é preciso mostrar que há muitas coisas diferentes. Sim. Não é só uma coisa única. E neste momento, quando eu falo do tubarão, porque o tubarão é um mito. Não, claro. E eu estava a concordar consigo. Começou a fazer assim, vamos dizer, entretenimento infantil-juvenil. Então, há uma coisa que as pessoas não notam, mas hoje, não é uma questão portuguesa, é uma questão mundial. 85% das pessoas que vão ao cinema hoje são miúdos até aos 17, 18 anos. Depois os outros já ficam em casa, fazem... Não é? Já não têm interesse. Fazem download, vai bem aqui muito rápido, bem sozinho. Porquê? Porque aquilo é um sítio de divertimento e de encontro, de comidas e bebidas, não sei o que. Por exemplo, não sei se sabes, é um filme, é um bilhete custa 7 euros, por exemplo. Sim. Não é? Dois vão para o distribuidor. Três vão para o exibidor, vem menos do que um bom produtor. Mas eles ganham 14 euros na Coca-Cola e na pipoca. Portanto, eles querem produtos onde se passa comer e beber. Sim, sim, portanto, é isto, é a lógica do mercado. E com as brincadeiras todas, e a parafernália à volta, e os bonecos, e as bandas desenhadas que se vendem, e as roupas, e os... Portanto, é tudo uma máquina de negócio. Sim. Porque o cinema foi sempre negociar, sempre, desde o início. Mas, neste momento, o negócio manda. O motor que mandava a arte. Não, eu lembro-me quando me aconteceu o cinema, quem mandava no cinema era o cinema europeu. Eram os Pasolinis, os Rossellinis, os Viscontis. Sim, as pessoas iam sempre ver os filmes novos deles. E vinham, e a Nouvelle Vague francesa, e o cinema novo brasileiro, não sei o quê, e encheu as salas. Sim. E de repente há uma distribuição do cinema americano, então uma decadência enorme, e estes jovens turcos mudaram. Sim. Com uma, pronto. Não é só o Spielberg, foi o Lucas, foi, não é? Foi a Guerra das Estrelas, foram essas brincadeiras todas. Os primeiros filmes dele até são engraçados, que era o do George Lucas, do o THX. O THX e o duelo do Spielberg, eu adoro. Não é? Baratos, personalidade, uma coisa de tensão, bem filmado. Sim. E de repente perceberam, não, vamos comer isto tudo. E ficaram multimilionários e dominam. E provocaram a imitação dos outros. Ou seja, os outros tentam imitar. O grande problema aqui é que nós não temos meios para imitar. Não, e a cópia vai ser mal feita. Assim. Não, eu não sei fazer um filme, uma comédia espanhola, um policial francês, não sei. Sim, sim. Não é? Um filme português, não é? Com tempo, assim. Com luz, com sombra, com ventos a mexer, com poesia. Por exemplo, uma coisa muito engraçada em Portugal. Apesar da narrativa dos Saramagos e da Agostina, não sei o quê, Portugal é muito forte na poesia. Muito. É uma grandeza enorme. Mas há assim uma série de poetas notáveis em Portugal. E isto tem a ver com uma coisa que é a contemplação. Nós não somos ação. Experimenta fazer um filme e dizer Mãos no Ar, Zé da Silva Rina. Zé Nanza, as pessoas acreditam. Não é? Esse tipo de coisas tem a ver com a prática, por exemplo. Eu também. Não. esta, porque é que em Portugal, eu não vou fazer uma coisa banal, eu vou ensinar um espetáculo, uma coisa. Mas porque é que, de uma mesma origem, que ninguém sabe se foi dos árabes, uma coisa, nós encadamos um fado que é a lamúria, e a meditação, e a... E a Espanha deu o Flamengo, tudo aos saltos e aos gritos. Não, somos diferentes. Sim, porque é que em Portugal houve uma revolução, um golpe de Estado, ao fim de, o regime que deu do poder, ao fim de, e morreram meia dúzia de pessoas, a maior parte delas por engano. Em Espanha, uma graça de morreram 2 milhões. Sim. Ou seja, não somos, não é que somos bandos que somos do Seixas, do filme do Seixas, mas somos uma ideia de uma calma estranha, é, de contemplação, não somos da ação. Não é? Somos pessoas do assujeitamento, não é? Não é? Sim. Tu tens, quando temos 48 anos de fascismo em Portugal, 400 anos de Inquisição, não é? Somos um país subserviente. E as grandezas deste país, de algumas coisas, estão mais ligadas aos intermediários que aos fautores das coisas. As Américas de Real, duas ou três pessoas de América de Real, são merceiros grandes. São os donos dos supermercados, pagas ao dia, eles pagam 9 meses. Nós fizemos, não é? Fomos donos de metade do mundo, não sei o que é, dizem. E fizemos o Jerónimo, da Torre de Belém e o Convento de Mafra. O Ampliano fez uma cidade notável. Não é? Toda a gente, não é? Criaram os impérios, criaram coisas grandiosas. Mesmo o Salazar comparando aos outros ditadores, parece... Não, porque era uma ditadura, mas se calhar mais perigosa. Não, estou a dizer mas a personalidade era, mas dele. A personalidade é, choraremos os mortos, os vivos não merecerem, não é? A pátria, não sei se foi aquela vozinha de Viseu, não é? De Santa Combadão, mas que marcou muito a cabeça dos portugueses, e era na educação. Ele defendia o analfabetismo. A quarta classe era um luxo. Sim. A esperança de vida das pessoas era para os homens 50 e poucos, para as mulheres 60, agora duplicou. Mas era um fascismo de acumulador, uma coisa na cabeça. Sabe? Estou com saudade de que é este castelo, sei isto, é o meu pai, é o rei, senhor Dom Fernando. Tem que saber o que é a pátria, padre, são os teus avós. Era tudo um bocado, percebe? A transformar a cabeça. Sim. E a obediência, e o cinzentismo, e as pessoas que não. E um controle enorme das coisas. Por exemplo, não havia muitos agentes da PIDE em Portugal. Ao contrário que as pessoas. Eram as pessoas que faziam. Um milhão de informadores. Ou seja, eu punha pessoas a dizer. Mas agora com as máscaras está a acontecer isto. Os vizinhos e as festas. Eu sei, acho muito bem que haja um controle e uma. Como é que se diz? Um respeito por esta doença. Claro. As pessoas devem ter distância, máscaras. Mas eu não suporto que o vizinho telefone à polícia a dizer que estou sem máscara. Sim, claro. Mas é sinistro o que se está a passar neste momento também de transformar as pessoas, porque é uma coisa muito estranha. Estão ali a fazer música na sala ao lado e vem a polícia. Então, não sei, pá, a denúncia é das coisas piores que há na vida. E o Salazar marcou este país com a ideia da denúncia. Está a ouvir a BBC. Ganhava 100 escudos com isto. Sim. Naquela história. E a. Como é que se diz? A rejeição do outro. Do vizinho, do não sei o quê. Que tem mais. E agora daí está muito assim, está muito individualista. E isto é muito marcado. É um modo de vida americano, mas. Como é que se diz? Encapotado numa coisa cinzenta. Sim. Não é. Na América não há pobres, como sabes. Sim, são os incompetentes que sabem fazer dinheiro, não é? Não é? E aquela coisa, uma ganância corrida e as pessoas são ignorantes. Sabem muito de uma coisa particular e não sabem nada do mundo. Eu lembro uma altura, na guerra do Vietnã, fizeram um inquérito nos Estados Unidos às pessoas e 50 e tal por cento das pessoas americanas achavam o Vietnã era na Europa. Ou seja, não são cultos, não sabem. Sim. E depois têm elites notáveis, mas são coisas muito fechadas e para o controle, não é? Exatamente. Sim. E neste momento, por exemplo, a distribuição das ciências humanas, cada vez há menos pessoas que estão em filosofia, em literatura, etc. Mas há cada vez mais gente a trabalhar na revolução digital, para técnicos, para, não é, para sim, algoritmos, sim. Para não sei o quê. Pronto, isto não é pouco em relação à humanidade. Mas é aquele paradoxo que estava a falar, não é? Quanto mais informação nós temos, parece que as pessoas são mais ignorantes, é estranho. Mas não sabem passa, usar. É o que se passa, porque é feita assim. Não é que as pessoas não a queiram saber usar, é feita para não a saber-se usar, para que... Para a pessoa se prever Se tu estiveres a ver uma coisa que gostas, aparecem-te anúncios uma data de coisas ligadas àquilo. E começam-se a controlar, e sabes, eu compras no supermercado, que é que gostam do leite, mas vão controlar as pessoas porque mandam o dinheiro, é a ganância. Sim. Na altura, por exemplo, no Salazar, que mandava na coisa, era bem assim, mas que mandava mais era a política, não é? A política mandava na economia, apesar de haver sempre os privilegiados, que, umas famílias que eram, que tinham acesso ao dinheiro e à ganância. E depois começou a ser a economia, mandar um bocadinho na política, mas quem manda hoje na política é a finança, é a especulação. Ou seja, há uma dúzia de pessoas que não sabes quem são, podem servir um país com a especulação. Pode ser um malaio com dois americanos, um alemão, ou não sei o quê, um Madoff, ou outro. Quer dizer que são empresas quase multinacionais, mas de várias coisas. É Davos, é aquela coisa das cabeças que pensam como ganhar dinheiro e como controlar. Sim. É um texto muito bonito de Norman Mailer, que nem é um grande escritor, mas não é de esquerda, nem de direita, coisa, mas escreveu um texto muito bonito onde foi a primeira guerra do Wolf, que era da primeira já do pai Bush. Desenganem-se, isto aqui é água para Israel e petróleo para a América. Ou seja, eles desviaram o Tigre e o Eufrates para Israel, criaram ali um respeito monumental e roubaram petróleo para a América. Agora já não percebo que andam com os fratais, agora já conseguem tirar petróleo. Mas era uma ideia de roubo e de pilhagem. Sim. As cruzadas eram pilhagem. As descobertas eram para pilhagem, claro. Para ganância. Pilhar e violar. Os portugueses eram um bocadinho diferentes, porque há uma história da católica esquisita, que é. E porque éramos poucos. E então, por exemplo, os espanhóis matavam, cortavam as cabeças todas e ocupavam e roubavam, não sei. Os portugueses faziam filhos, violavam e faziam crianças mulatas. E de várias coisas, uma mistura de raças. E, portanto, tem aquela hora de uma mão na espada, outra na pena, tem aquela coisa de... Mas era porque éramos poucos, por exemplo. Os grandes reis de Portugal não fossem ricos. Éramos tão pouquinhos. Deixou os morros todos com a civilização deles, com a limpeza, com os canais, com a ligação, tomavam banho, havia cientistas, árabes, cientistas, judeus, estavam cá em Portugal a manter, porque era um gênio do marketing, inventou uma batalha que não houve, que é Ourique, ninguém sabe onde foi, criou uma bandeira para Portugal, viu a Nossa Senhora também, apareceu-lhe, portanto é um gênio do marketing, é o Afonso Henrique, nós somos formados com esta cabeça daquele rapaz que veio lá de cima e que bateu na mãe. Portanto, este tipo de coisas marcou-nos muito esta origem, o facto de sermos poucos. Fizemos uma colonização diferente, não era porque a ganância lá estava, e o roubo, e o dinheiro. Só que eram merceeiros, não faziam nada. Não acumulavam e gastavam. É isso. Vamos falar de cinema. Não, sobre o Ricardo Reis, eu tenho uma pergunta, porque há uma cena que eu achei muito de piada, que é do António Lopes Ribeiro a filmar o Feitiço do Império. E eu gostava de perguntar, porque eu ainda não li este livro de Saramago e outros, e se perguntar se... Sabes que foi nesse ano. Foi nesse ano que o António Lopes Ribeiro fez, e é aquele livro que ele dá ao outro, que é o argumento para o filme. Okay. Aquilo é tudo aquilo. Uma das coisas geniais do Saramago, geniais, é de bom trabalho, é que ele fez um inventário de todos os acontecimentos de Portugal e do mundo durante 9 meses, no tempo do romance. Sim. Ou seja, ele tem tanto coisas como o incêndio de Addis Abeba pelas tropas de Mussolini no fascismo, na guerra da Etiópia, como tem há não sei quantos, uma atriz brasileira, não sei o quê, que vem atuar no Coliseu. Está tudo nos jornais. Eu tive os jornais e fui ver aquilo tudo. Os anúncios ao Brovia, os anúncios ao Estudo B, que era um cargo que depois tinha um chamado ditador e outro não sei o quê. Portanto, ele fez um levantamento de dados. Está num caderninho. Num caderninho dele, está na Biblioteca Nacional. Ele devia ser... não era gastador, porque pegou numa agenda de 1980 e cortou o ano e pôs 36. E, portanto, teve o trabalho de mudar. O que era terça passou por quinta, o que era... Está lá, quinta-feira, não sei quanto. E depois tudo o que aconteceu nesse dia, dando fés de vez com uma coisa. E, portanto, levantou também, soube que o António Lopes Ribeiro tinha feito o filme naquele ano, soube de onde veio aquele romance, com aquela porcaria de romance, ou outro, aquele patriota do jornalista que dá, com o pai, o notário do Primo Ramos dá ao Ricardo Reis. É o texto onde ele partiu para a Revolução de Maio. E, portanto, aquela brincadeira está lá. Pronto, como estão uma data de acontecimentos, onde está o romance todo. Depois terão uma série que tem o dobro do tamanho. Sim. Daqui a 6 meses, aquilo é coisa até ao dobro também. Tem mais episódios, não é diferente. É cinema na mesma, mas filmei muito. Sim. E, portanto, dá para ter mais romance na mão. E, mas essas brincadeiras foram feitas com a justificação do romance. Sim. O Saramago inventou uma dúzia de coisas muito boas, há coisas que não têm nada a ver com a pessoa, mas é um confronto dele com a pessoa. É, que é, por exemplo, era impossível o Ricardo Reis, apesar de ser uma coisa, ter uma pessoa ter desejos carnais. Não é? E ali ele põe no humano, isto é Saramago. Claro. Saramago tem a relação de brincar com a Lídia, criada, com a Marcenda, isso é uma invenção dele. E gosto muito também daquela ideia de a pessoa estar 9 meses depois de morto, andar por aí. Sim. Portanto, eu gosto muito de um filme do Mankiewicz, The Ghost and Miss Muir. Ah, adoro esse filme. Que se apaixona por um fantasma, alguma coisa. E fica carnal e bem, o cinema permite essas coisas, desde que uma pessoa informe quem está a ver que aquilo é representação. Claro. Que não é verdade. Pronto. Mas que é verdade aquilo. Aquilo é verdade. Aquela relação é verdade porque foi filmada. Mas é um fingimento, é uma representação da não é a vida, é uma representação da vida. Sim, é. Eu gosto muito dessas brincadeiras do Saramago, está feito o romance mais filmável que eu acho. Ali outros, mas este é filmado. O modelo de convento era preciso 100 vezes mais dinheiro. Ah, claro, isso é impossível. mas diríamos. Mas dá para fazer a ópera, dá para fazer a Bolimunda. Isso dá. Que é mais barato em papelão. Exatamente. Mas olha, há bocado estávamos a falar do cinema europeu e de como hoje em dia já não se impõe, mas também isso. Ok, óbvio que o sistema americano tem culpa nisso, mas também que grandes realizadores europeus é que agora estão a aparecer? Também parece que. Pá, mas há. Não, como por exemplo nesta altura que havia o Chabrol, o Truffaut, o Godard, não sei o quê, não há. Sim. E o Rivette, e tantos que havia, uma novela vaga. E na Itália. Foram esmagados. Pasolino, Rossellini, Visconti, Fellini, nunca mais acabaram. Não, são todos geniais. E deixou de ver porque foram. Os filmes são caros. Por exemplo, um exemplo que a mim me arrepia sempre, que é o Tati. O Tati fez 5 filmes, geniais todos. Acabou na miséria. Porque, aquilo começou a ser muito caro, os americanos ocuparam e não partilham. Por exemplo, eles estão a tentar destruir a última indústria que lhe faz frente, que é Bollywood. Os indianos. Os indianos têm uma relação com o cinema de desejo enorme. E a maior parte são analfabetos. Portanto, eles não leem legendas. Sim, sim, sim, sim. E então os americanos conseguiram um acordo com o cinema indiano, com o governo indiano, para dobrar os filmes americanos de aventuras em indiano. Portanto, vão entrar. Pois. Porque eles precisam de uma líder. É tão caro, tão caro, tão caro o que eles fazem. Depois, as pessoas também não dão bando, por exemplo. Eles fazem 350, 400 filmes por ano. Estados Unidos, agora se calhar menos. Sim. E tu, se vires aquelas coisas do Hollywood Reporter e do Variety, não sei o que, tens 10 filmes que dão fortunas. 10. Dão 20 que dão um bocadinho. Dão 30 que se pagam. E dão 200 e tal que dão prejuízo. Sim. E as pessoas não sabem isso. Agora, é evidente que o que está lá em cima cobra os prejuízos dos outros. Como é que eles dominaram Portugal? Portugal foi sempre uma espécie de cavalo de Troia para a entrada. Eles faziam testes aqui com os filmes para saber como é que funcionava. Controlaram as distribuidoras e exibidores. Então, por exemplo, tu para teres um blockbuster americano, apanhas 10 filmes de merda que eles te mandam americanos. Admitindo que o blockbuster não é de merda. Sim. Ou seja, eles mandam-te e têm de os passar todos. Portanto, não têm a hipótese de passar os outros filmes. Sim. É isto que está a marcar. E, portanto, isso não desenvolve. Se tu não tiveres filmes franceses que passam aqui, o cinema francês também fica lá para o mercado interno. Sim. É para o mercado. Não, e o que chega cá são aquelas comédias. São aquelas comédias, não é? Os estrólogos, não sei quem, que é o que aparece. Não, mas de vez em quando aparece um A. De repente, há sempre um. Mas é muito raro. Há um todos os anos que se impõe. Da Amélie, como foi do Bailenin, foi assim um filme europeu que de vez em quando, com o Almodóvar nos bons tempos, o Almodóvar já chegou a fazer 200 mil espectadores e portanto agora faz 20 ou 10, não é? Como é que chamava? Okay. Aquele italiano que fez. Ah, o Avida Bela? Não, o Moretti, não é? Que ainda fez alguns, o Beninha da Vida Bela, que funcionou porque a Melo e aquilo. Mas isso é mais porque agradaram aos americanos e de tantos poucas. Como aquela história, lembro-se do carteiro de Pablo Neruda, que também estava em chat isso, que estava aí para dois anos, um ano na sala, as pessoas adoram essas coisas, ficava a chorar, dar uma mão. O Woody Allen, que as pessoas iam todas namorar por causa do Woody Allen, que aquelas obras, não é? Ensinam umas piadas para os engatos, assim, umas coisas. Tem muita graça. Mas agora também já não faz nada. Não é? Neste momento, porque os adultos foram rodados nas salas. Os adultos ficam em casa, já é creche, só se podem projetar as séries. É? Há coisas nas séries americanas que são muito engraçadas, que são de cinema. Está mais cinema de cada lado que nas salas. Sim. Há uma memória do cinema, uns Sopranos, é que não se passava absolutamente nada. Fantástico. Não, é que não se passava, dependia dos realizadores, porque eram vários realizadores que eu pedia que era. E de vez em quando havia um que era os realizadores todos encurtados numa varanda, a dizer umas coisas, não se passava nada, bem enquadrado, bem não sei o quê, boa luz, bons atores, aquilo. Criou, e há séries americanas, eu não tenho televisão, portanto não as vejo. Sim. Mas sei que há, de vez em quando, chama-me a atenção, eu vejo um episódio ou outro de uma coisa, e aquilo não é mau. Sim. Mas é para os adultos ficarem em casa. Os adultos deixaram de sair, porque nem os adultos lhes apetece ir a uma sala de cinema e ver uns miúdos a comer e a beber e a fazer barulho. E outra coisa que me está a inquietar também, que de vez em quando vou, é os miúdos, a relação que eles têm é o ecrã e o iPhone. Já não olham muito para o ecrã. Estão assim, vai cá, andam de vez em quando, depois estão lá em fora. Ou seja, a imagem é deste tamanho, eles vão ficar a precisar de óculos muito mais cedo. Não, é verdade, Não é? E aquilo é muito estranho. E já nem se conseguem concentrar. Não, não, não há concentração. É o grande problema de hoje. As pessoas têm tanta informação que não se podem concentrar. Sim. Não têm uma rapidez, uma fluidez. Ninguém vê uma pintura mais de um segundo. Ninguém vê, não é? Ninguém lê um romance, lê um resumos. É? É o triunfo também da poesia sobre a prosa, não é? Porque o Instagram, aquelas coisas são frases pequeninas, e há pessoas que escrevem muito bem naquelas frases pequeninas. É poesia, não é prosa. Não conta a história toda, mas é muito curto. É isso, é por isso que há muita gente a ler poesia e não a ler. Mas olha, há bocado estava a falar do ICA e da questão de ligarem demasiado ao argumento. E, sim. É assim, eu não quero que me leve a mal, mas também, sim, por um lado, os seus filmes também chamam a atenção do ICA por causa dos livros que adaptam também. Eu sei, foi uma ideia que é uma ideia de... Para mim, não se escreve melhor do que eu. Quer dizer, não sei. Não, já escrevi alguns, mal escrito, escrevi há dois ou três, mas fiz medos. Mas toda a minha vida foi muito relacionada com a ideia de cinema português até ao limite, ou seja, gostar de textos e achar que aquilo merece ter imagens e sons ao lado do texto. O primeiro filme que eu fiz foi A Conversa Acabada, era sobre cartas, não é? Sim. O segundo não tem quase texto nenhum, é uma coisa minimal, é a Guerra Colonial, 12 anos depois de ter acabado. É o luto da guerra, não é a guerra, e a guerra já é de papelão, já é de estudo. Está a falar de Deus português. Todas as portuguesas. Sim. O terceiro foi uma adaptação dos Tempos Difíceis do Dickens, por um texto que eu li do Eisenstein, que o cinema não começou com o Griffith, começou com o Dickens. Há um texto dele maravilhoso, que é Griffith, Dickens e Nós, que é uma ideia que ali já está o argumento, já estão ideias de cinema 50 anos antes dele ter sido inventado. Sim. Tem elipses, tem passagem de tempo, tem grandes planos, tem planos gerais, está lá, já está descrito aquilo. O Griffith depois vai perceber que é o Dickens que aconteceu. E o Eisenstein tem um grande texto. E onde está isso? Muito marcada nos Tempos Difíceis. Hard Times for These Times. E eu dizia, mas se tu reparares, os Tempos Difíceis é uma coisa sobre Portugal. Sim, eu li o romance e sim. É uma coisa sobre o Nova Rios e a Ascensão. E deu-me trabalho a passar de Greve Grim para Grandela, para Carmelheira, a passar de não sei quanto para Grandela. Mas é fácil, facilmente transposível. Era para o que estava a passar. Inventei o Poço dos Negros, que é uma cidade que tem um bocado ali de Chebregas, tem um bocado de Barreiro, tem um bocado de Montijo, tem um bocado de vários sítios. Não, inventei uma coisa. A casa foi no Sobral de Montagraço, portanto, não vou dizer Casa dos Ricos, portanto, encontrei sítios onde era possível ter aquele texto. Mas eu não mudei o texto, só mudei os nomes, a corta e cola. Não é? E depois fui para aí adiante. E se reparas, eu fiz muitas relações com literatura. Sim, e com sim. A Corte do Norte. O Fatalista. Quem és tu? O Quem és tu? Sim. Os Maus. E depois fui para aí fora, porque de repente as pessoas deixaram de ler. e deixando coisas. É que não é o não é romance, nem é, é outra coisa. Sim. Mas é uma chamada de atenção. Sim. Eu lembro quando fazia os filmes e fazia as apresentações e assim, pá, isto não é. É mais curto, é menos grandioso que o romance. Porque sim, o romance permite viajar, que isto não permite. Sim. A cor que eu escolho nas roupas e nos cabelos e os personagens são minhas. No romance podes escolher a Eduarda, não é? Sim, pode não, ser. A Eduarda, não, ninguém gostava daquilo porque achava que ia ser uma coisa espampanante, cheia de seios e de ramos e não sei o quê, para ser um objeto de desejo. Mas eu preferi utilizar uma pessoa franzina e magrinha para que o incesto hoje fosse muito mais grave. Sim. Do que um incesto da, da... Ou seja, eu não gosto de veirismo no cinema. Não gosto de excitar as pessoas porque estão a ver. Gosto que as pessoas sejam livres de pensar e, portanto, gosto de inquietar, não gosto de tornar fácil. Sim. A coisa em si. E, na verdade, é claro que os concursos do Inca, ao meter um romance, se estiver bem adaptado, tenho, fico em melhor posição que uma pessoa que escreva uma história cotidiana. Sim. Porque é uma coisa só Portugal. Sim, sim, é? Sim, sim. E vou continuar, agora eu vou nele a seguir. É? Estou muito curioso para ver como é que vai, o que é que vai ser. A cor e de maluqueira. E se calhar vou fazer um estudo todo. E pronto, porque quero brincar, porque o filme chama-se um filme em forma de assim, posso fazer o que quiser. Vai pegar naquele, acho que o Sassetti tinha feito um, composto para um bailado sobre o poema, não sei se vai usar alguma coisa disso. Como na peregrinação usou o Fausto. Está bem, mas a peregrinação tem coisa, porque o Fausto tinha feito aquele, claro, aquela, claro, aquela musicou de uma maneira inacreditável. Agora, eu não gostava de, era dos arranjos, porque era tudo uma brincadeira sobre as músicas populares portuguesas. Não é? Com, sim. Com, tinha corridinhos, tinha fados, tinha tangos, tinha, não é tangos, não. Tinha mais se diz, canções da Beira Baixa, canções do Minho, canções, tinha uma brincadeira enorme sobre a música popular portuguesa. Sim. E pá, eu fui buscar o Daniel Bonares e o Luís Branquinho para mudarem, para fazerem uma coisa mais prática, se quiseres, ou pequena ópera. Eu gostava mais de gostar de fazer arranjos folclóricos. Não, agora, a música é notável, do Fausto e os poemas que ele escolheu e o trabalho que ele fez. Falta-me um que eu gostava, que era um romance de não sei quantos soares, mas era enorme, era uma música notável, mas era bem quarto de hora de filme. E não havia dinheiro para isso. Não é dinheiro, um tempo de cinema. Mas vou continuar. Fazer coisas não, claro, porque, claro. Não, porque me apetece, mas que também gostava de fazer o Amadeu Sousa Cardoso e gostava de fazer o Relvas, que é um fotógrafo notável e que tem uma história incrível, que matou, enterrou o amante da filha no cimento. Eu acredito. São coisas que, claro, que fico com vontade, mas também a vantagem que eu tenho é a idade e de andar cá há muito tempo. Sim. Isso também é outra vantagem, não é? Nos concursos e não sei o quê. Mas já perdi muitos. Ou quando é que as pessoas foram? Por exemplo, eu fiz tinha um projeto sobre... É, normalmente é concurso sim, concurso não. Eu lembro de um projeto que eu fiz que eu adorava, que era o alienista do... Que já foi feito. Do Machado de Assis. Machado de Assis. Mas misturado com o Inveja do Segundo São Marcos. Porque a única... Não é o alienista, ou dos dois. E o outro é um exorcista. É que a única... É um evangelho popular. É que o Cristo não faz milagres. Tira demónios. Eu adorava brincar com aqueles dois. Mais Palmeiras, mas capítulo 5, capítulo 9. Capítulo 5, capítulo 9. Adorava fazer isso. Chumbei o Oswaldo Andrade, queria fazer, que é um agitador notável do Brasil. Epá, adoro. Que diz que o ano 1 do Brasil devia ser o dia em que os índios da Bahia comeram literalmente o bispo sardinho. Este é o Oswaldo Andrade. Que é o ano 1 do Grito de Ipiranga. É quando os índios da Bahia comeram um bispo chamado Sardinha. São coisas que eu adorava fazer, há outras coisas. Não, eu acredito que sim. Não é isso, não estou a defender. Não a defender, estou a dizer que quero continuar. E repara uma coisa. Enfim, a leitura dos filmes, como a leitura do romance, isto deve ser o tempo que decida. Ou seja, eu não tenho vergonha de ver hoje a conversa acabada. Já passaram 40 anos. Ou seja, percebe? E tenho filmes falhados. O Fatalista é um filme médio, porque houve uma zaga com o produtor, o Paulo, naquela altura. E não foi por coisa, foi porque eu tinha um acordo para 9 semanas e ele de repente, a meio do filme, só 6 semanas. E, ou seja, o On the Road, que eu podia fazer muito bem, não fiz assim tão bem. Porque filmei numa semana, tudo que era carros e não sei o quê, e é difícil de fazer bem. Sim. Portanto, fui forçado, foi uma das primeiras grandes zangas que eu tive com o Paulo de saída, foi isso. Percebes? Porque não era o dinheiro, era o tempo. Quer dizer, se me disser à cabeça, João, só tens 6 semanas, faço de outra maneira, claro, escrevo claro. De outra maneira. Mas não é mudar. Não é meio do filme que se faz uma coisa dessas. Claro. E, pá, e há filmes que não são melhores, outros são piores, eu não estou a defender a grandeza dos filmes. Às vezes, há filmes, por exemplo, gosto muito das Três Palmeiras, gosto menos dos meus anos, apesar de ter um melodrama muito engraçado no final, toda a gente chora quando ele diz pai, não é? Como é o pai ao longe, não é? Esse tipo de coisas. Há filmes melhores, há filmes piores. Não, claro. Mas claro. É, não, mas eu decidi fazer coisas sobre Portugal. Sim. É o que eu sei, ou pode saber, se filmar a mulher hoje é melhor que a tua, porque a minha é melhor. Claro. Não claro. É? Essas coisas, é isso. E eu acredito. E houve um dos seus filmes que foi, obviamente, baseado numa obra incontornável da literatura, que é o Corrupção. Não, mas digo uma coisa, alguma vez... Esse filme, eu posso falar disso? Não, só porque eu gostava de... Não precisei nada. Não é isso. Eu quis fazer o Diário de uma Criada de Quarto. E era uma coisa portuguesa. Tudo que era, coisas fora da relação de Pinto da Costa, Carolina Salgado, foi tudo cortado. E pá, eu não sei bem. E nós alguma vez vamos ver a sua versão do filme? Ele disse que sim, e até hoje. Nunca me pergunto se não. Nem o salário durante a rodagem, nada, pôs um processo, ele perdeu, ficou de pagar, assim não acordava, até hoje não sei onde é que ele anda. Eu estou-me a cagar, agora já nem quero saber daquilo. Mas era um filme sobre Portugal, era uma espécie de tráfico, 10 anos depois do tráfico, sim, ou 6 anos, sim. Mas era a mesma coisa, e a mesma atitude, o mesmo tipo de planos, não sei o quê. Desabei, aquilo mudou tudo, até pôs uma, como é que chama, aquela Linda Martini a fazer aquilo. Não tinha música o filme, tinha 10 minutos de pontuações musicais numa hora e meia. De repente o filme tem menos de uma hora e meia e tem 70 minutos de música. Com garra, rocks... Para estimular... Não, aquilo era um videoclipe do ponto de vista do merceeiro, do produtor. Só que eu não tive força, nem tenho paciência para os advogados. Eu estava só a perguntar por curiosidade. Não, mas a série não foi completamente diferente, não tinha nada a ver com aquilo. Veja, eu imagino, por isso gostava de o ver. Nada. E ele disse que dava os brutos e ficou de mudar aquilo para montar de outra maneira, até hoje. Mas olha, mudemos de assunto então. Há bocado estávamos a falar dos cineastas atuais e etc. E do cinema europeu versus americano. Mas cá em Portugal, Mídias Fantásticas. Sim. Adoro Peralta, adoro aquele tipo lá de cima. Como é que chama? Qual deles? O André Gilmata. Ah, o André Gilmata, sim. Gosto da menina que faz os sapos. São melhores que os últimos, mas gosto. Já a Salavisa fez umas curtas fantásticas, esse já não é tão novo, mas há miúdos aí a aparecer, uau, bons para caralho, uma data deles. Sim. Só que o problema depois fazemos, depois não continuam, porque não... Por exemplo, uma vez, vou-te contar uma história que não é má. Não está a contar histórias más até agora. Não é má, que é assim. Há muitos anos, muitos anos, eu tinha feito 2 filmes, a Conversa em Cláudio e 2 portugueses. Estava numa sessão de realizadores e os meus colegas mais velhos, que ainda alguns indianos aí pela praça, não queriam primeiras obras. É sério. E sim, eles iam ganhar 13-7. Ganharam 13-0, 5-7, entre os quais o Oliveira, eu, o Rui Simões, até o Artur Semedo saiu. Não, porque são pessoas que são humanas e generosas, independentemente de gostarem de fazer as coisas delas. Porque é assim, já somos muitos, o dinheiro não chega para todos. Eu disse, não, desculpa, tem de haver primeiras obras, isto tem de ser sempre. Às vezes, sabes que era da minha cunha, João das Regras. Sempre defendi concursos públicos, regras, juros independentes, sempre, toda a minha vida. E foi uma luta durante muitos anos. E depois o argumento deles, ainda te põe em causa, eu disse, ainda bem, porque são melhores. Ou seja, estás a ver, esse tato que as pessoas querem manter, não me importa nada que façam filmes comerciais cá, ou que façam não sei o quê, mas que não os digam que são filmes que se pagam, porque não? Ou seja, não há um único filme comercial em Portugal que se tenha pago. Eu disse, e é verdade, os que perderam menos zero, Costa, Oliveira, sim. Isto é que é verdade. São mais comerciais. Porque são espelhados, os outros não passam bandajós. Não tem mal nenhum que eles o façam, mas não venham cá esmagar os outros. E o problema é assim, deve haver uma partilha. Não é? Deve haver filmes com... Epá, eu não quero condicionar ninguém o modo de querer filmar. Não é? Não quero. Não quero. Sim. Ah, isto não me interessa. Agora, se eu não vendia com o mercado, vão para o mercado, então que seja o mercado a pagar. Sim. Não, somos todos autores, maus, bons, assim, assim. Não é? E vai tudo ao ICA. Se não houver ICA, não há filmes cá em Portugal. Exatamente. Não há um único produtor. É como é a coisa. Agora é que eu devia ficar chateado de ter dito isso. Porque, na verdade, não houve ninguém cá em Portugal, ou seja, dinheiros privados, podem não se olhar, é como uma... Com uma televisão internacional, fazer uma cooperação com o Brasil, fazer uma coisa ao abrigo dos acordos. Mas não há um único filme. Um filme, quando recebes 1 euro por bilhete ao produtor, para pagar um filme de 1 milhão, quantos bilhetes é que vender? Não é? Sim, sim, é impossível, impossível. Sim, sim. 1 milhão de espectadores, não é? Para se pagar. Sim, sim, sim. Não é? Concordo perfeitamente. Ninguém faz isso. Não é? Nem a galera de outras vezes. É verdade. Não é? Portanto, esse tipo de coisas não podem ser em nome do público, em nome de, não, porque eles falam assim. Ai, são pessoas que eu digo, não é verdade, os meus ainda se veem hoje, ainda têm pessoas para os ver em vários sítios, não é? Os do Oliveira também, os do Costa também, não é? Portanto, não é em nome do público, só em nome da... Eu não me importo nada fazer um negócio com eles, que é quanto custou, quanto rendeu. Sim. Por exemplo, um filme custa 2 milhões e meio de euros, ou alguns custaram 500 mil, e que faz receita de 50 mil, perdeu 450 mil euros. Não, 4 milhões e meio. Sim, sim, sim. Não é? Um filme custa 5 milhões, 4 milhões e meio. Perdeu um filme que custa 500 mil euros, se não tem nenhum espectador, só perdeu 500 mil. Sim. Eles perderam 4 milhões e meio. Em relação, não, de fundos públicos. Se for de privados, olha, o problema é deles, não é? É que na América mesmo, os grandes cineastas, muitos dos independentes, são pagos por mecenato. Claro. Aqui não há mecenato. Sim. Não há um único banco que também tem dinheiro para um filme. Eles compram, era. Comprar agora. Comprar obras de arte. Claro, porque ficam com elas em casa e no banco. E são investimentos. Compram esculturas, compram pinturas. Não compram filmes. Porque o filme não renda, não é? Sim. Não é retorno económico. E, portanto, só. Se não é Portugal, tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que, na verdade, não tem receitas. Que paguem o custo dos filmes. A vantagem é que tem uma liberdade que não tem preço. Ou seja, eu posso fazer um filme como tem pinta, como quem faz alguma coisa. Agora, não gosto nada daquela ideia, eu faço um filme para estar na gaveta. Não. Eu quero mostrá-lo o maior número de pessoas, passei a vida a fazer. O Sr. Oliveira aprendi com ele uma coisa, muito boa, além de outras, que era: prostitua-se para arranjar dinheiro para filmar. Prostitua-se para vender o filme, mas nunca enquanto filma. Ou seja, faça só o que acredita. Ele disse-me isto. Sim. Percebes? Ou seja, não há dinheiro para carregar. Filma roda, filme bem a roda. Não é? Esse tipo de coisas são conselhos maravilhosos para a arte cinematográfica, entre aspas. Não é uma arte pura. Não é? Sim, sim. A arte pura é a poesia, a escultura, o teatro, quer dizer, são melhores, a música, a arquitetura, e são coisas. O cinema rouba os outros todos, vai buscar os outros todos um bocadinho e depois mistura e não sei o quê. Sim. E tem aquele pecado original do negócio. Ou seja, como uma atitude tão cara, não é? Mesmo quando nós fizemos filmes baratos, é caro. Comparado com escrever um romance ou pintar o quadro, é muito caro, tem muitas pessoas. Agora, a rentabilidade tem a ver com mandar as pessoas a trabalhar, um movimento económico que funciona. Houve uma vez um estudo do Augusto Mateus, acho eu, sobre a economia. Sim. E a arte e a cultura em Portugal davam mais dinheiro que a produção de automóveis, ou seja, com a indústria. Sim. 3% e tal era 2,8%. Ou seja, incluía tudo, incluía o resto do foco, tudo, não é? Mas, ou seja, a atividade artística e cultural, de divertimento, é tão importante como a indústria de automóveis, não sei o quê, porque rende esse 3% do PIB. Sim. E, portanto, não é uma coisa para desprezar. Não, depois há outra coisa, que é... sem arte própria, eu escrevi, sem arte própria, isto é um lixo, um caixão de consumo dos outros, a porcaria que eles mandam. Ainda por cima, eles mandam, a maior parte das coisas que eles mandam são porcaria. Ou seja, são lixo. Sim. As coisas boas se calhar guardam-nos, mas elas não são divulgadas, porque também não têm audiência, não fazem rentabilidade, não se pode comer e beber com elas, mas é isto. E se não houver apoio do Estado, não há ópera, nem há música clássica, nem há teatro. Sim, não, há é? Sim, quase. Mas percebes? Porquê que no teatro, apesar do lá férias buscar por outras razões, de outras maneiras também vai buscar dinheiro de promoção, se calhar do turismo, da Câmara, não sei. Mas, porque é que era subsidiado? A cornucópia e não era subsidiado lá férias, a nível dos apoios do teatro. Sim. Porque é que é subsidiado o teatro aberto, não é subsidiado, sei lá, o Covões? Não é? Portanto, há uma diferença. Porquê é que no cinema não é essa diferença? Ah, não, sim. Não é? Obviamente. Sim. Ministério da Cultura, não é o Ministério da Indústria, não é o Ministério da Economia. Isto é o Ministério da Cultura. Portanto, é para apoiar uma importância. Por exemplo, os franceses investem 10 vezes mais. Mesmo os estados franceses que nós. Porquê? Depois passam os filmes, querem manter a cultura, é a arte e a coisa. Eles passam os filmes deles nos países francófonos, africanos, continuam a manter, têm centros culturais por todo o lado que funcionam. Nós, o nosso Camões é muito pobre em relação ao investimento dos institutos, que é do Cervantes em Espanha, que é das organizações culturais francesas, que mantém o seu réseau, a sua rede, em muitos países, para passarem apoios e não sei o quê. O centro cultural francês funciona, a embaixada, não sei o quê. O nosso é muito raro para isto. Muito, de vez em quando há um que apoia, bem, quando estava o Jânio Lisboa. E o Sasportes, em Itália, os anos boas, na Inglaterra, havia muita atividade em relação à cultura portuguesa. E havia filmes, teatros e coisas que iam, que circulavam, etc. E que eram, é o espanto, sim. Não é? Que eram, porque são os diferentes. O problema é que se eu fizer uma coisa igual ao que os outros fazem, eu não estou a dizer que sou melhor ou pior, estou a dizer que sou diferente. Sim. Cada pessoa é diferente, claro, óbvio. Mas eu estava a falar, eu ia falar, não, mas era só. Não, mas é um show constante. Eu gosto muito dos shows à partes, porque assim, envolvem muita coisa lá dentro. Mas não, porque o que estou a ver agora, depois da pandemia, é que as salas normais, e foi, era por isso que eu no início eu comecei com a história do Tubarão, as salas normais estão quase vazias. Sim. E os Nimas, os Ideais, não sei o quê, têm muitas vezes salas esgotadíssimas. Ou seja, não. Não, eu fui ver quase todos os filmes do Kurosawa e a sala estava sempre cheia. Meu cliente, que é fácil isto. Porque a minha sala é pequena. Sim, não, claro. É uma retrospectiva. Por exemplo, os festivais têm gente. Claro, claro. São 300 filmes, passa duas vezes cada filme, as pessoas são curiosas, claro. São sempre os mesmos 30 mil ou 20 e tal mil espectadores, sim, que vão. Não é? Pronto, que é bestial, é maravilhoso. Sim, ao menos os pequeninos conseguem. Mas só passam os festivais e depois não vão para a sala. Pois. Isso é que é terrível, não tem continuidade. Porque a mim, eu não tenho zanguei um bocado com a televisão, porque é que passam os filmes portugueses à 1h e às 2h, não é? Sim. É pá, descobri no Canal 2, tem pouca audiência. Porque uma das coisas que é terrível em Portugal é assim, tu de repente, às horas 9h, tu tens 1,5 milhão a ver o Casei com o Agricultor, tens 1,4 milhão a ver o Big Brother, e tens na RTP, que é serviço público, o preço certo, ou uma novela a imitar as outras, que é pior, porque tem menos dinheiro, tem menos vedetas, os outros provavelmente têm mais dinheiro e, portanto, estão no mercado, e, portanto, tens um serviço público a imitar o serviço privado, quando devia ser distinto. Sim. E, bem, eu lembro no cinema, quando estava na televisão, quando estava lá o Lopes e o Sérgio, fazia 5 noites, 5 filmes, todas as noites, passava o mesmo filme, não é? E isso educou muita gente. Sim. Não é? E se passares ópera na televisão, ou teatro, ou não sei o que, também educas outras pessoas. Exatamente. Agora não podes pôr, és curta, não sei o que, és curta. Passam sempre às 2h. Alguns filmes muito engraçados, das pessoas que estão a começar, passam às 2h da escolha. E parece que estão a fazer serviço público com 0,01 de audiência. Passem-nos à hora do jantar. Passem os filmes nossos em coisas normais, não é? Em horas normais, ou à tarde, o que quiserem, façam matinés com filmes bons à tarde, para as crianças. Claro. E se nós souberem uma educação sobre o cinema, as pessoas ficam mais perto. Uma altura em que se dizia, eu sei português, o som é uma porcaria, não se percebe nada. Não, há muitos anos que um som é bom. O que é que se passa? É que a relação das pessoas com o cinema, com os filmes, não é da audição, de leitura, leem legendas. E, portanto, não estão habituados a reconhecer a sua própria voz. E, Depois houve uma altura em que a oralidade do português era brasileiro. Porque as novelas formaram muita coisa e eles achavam muita graça aquela voz cantada. Sim. A nossa é mais difícil, é com consoantes, é mais do que com vogais. Eu percebo. É, são pessoas que depois houve uma altura que muitos atores vinham do teatro, era uma representação enfática e as pessoas não reconheciam a naturalidade das coisas. Sim. Mas há muitos anos que o cinema português tem um excelente som. Sim. E uma excelente imagem. Independentemente da qualidade. Sim. E as pessoas recusam um bocado, porque era uma história que é boa. É brincadeira. Uma vez o Paulo Rocha, que eu gostava, disse-me assim: ah, João, mas o futuro agora é projeções holográficas, é no céu, não é preciso nada. A pessoa projeta à noite no céu. E disse: oh, Paulo, sabe o que acontece? É quando um filme português fechou as janelas. Ai, um filme português fechou as janelas. Portanto, esse tipo de coisas são possíveis. Uma pessoa pode ser coisas diferentes. Mas temos de ter a noção dos limites que temos, não é? Sim. Os meus filhos grandes estão ligados, o tostão todo, está lá tudo. Nunca meti dinheiro ao bolso, nunca. Epá, durante o ano não é isso. Não, não pode. Já vivo um bocado, já faço filmes de 2 em 2 anos. Sim. Não é? Mas isso, quando eu vivia, era de fazer capas de livros, e de cartazes, e de gráficas, e não sei o quê, nunca dava nada. Agora, é uma paixão, uma pessoa quer filmar. Eu sei fazer outras coisas, não me apetece. Não, já chega, cara. Eu percebo o que está a dizer em relação ao som, e eu concordo em parte consigo, mas porque a generalidade do cinema português, de facto, ouve-se muito bem. Mas há um ou outro filme que não é no seu caso, que eu nem estou a lembrar agora. É mais na questão de quando uma pessoa filma exteriores e está a usar o som direto e o som não foi bem gravado. Tem de trabalhar assim. Pois. Mas às vezes, se calhar, porque se transmetem ao bolso, não sei. Tem de trabalhar. Isso tem de trabalhar. E às vezes, por exemplo, uma das coisas que uma altura seguida eu ter feito com o Alexandre, a volta a Portugal com o Desassossego, uma das pessoas começaram a fazer. Mas fizeram uma coisa, nós levámos um projetor e ia com técnico de som que ia antes preparar a sala. Porque havia salas equipadas, um dos sinistros que houve na construção do cine-teatro, é que eles fizeram e esqueceram-se do cinema. Quer dizer, gastaram 1 milhão de contos, 5 milhões de euros a fazer a reparação de um teatro. Sim. E não gastaram 50 mil euros para ter um projetor decente. E nós comprámos um projetor, andámos de RTA, a seguir mandavam VHS de merda ou CDs da coisa, e aquilo era um som horrível, a imagem era horrível, e parava a meio, e não sei. Percebe? É preciso ter cuidado quando se exige. Sim. Se exibir nas melhores condições possíveis. Claro. E trabalhar para isso. É tão bom fazer um filme, como tão bom é passá-lo nas melhores condições. Óbvio. E houve uma coisa, um aproveitamento disso com cópias erradas e sítios horríveis. E claro, isso depois afasta as pessoas. E é preciso levar a sério. E é sempre o Abelho, antes, com a sua equipa técnica. Por exemplo, passava no São João no Porto, não era para sair de São João. É que não tem condições para cinema. Porque é um teatro, é para se falar sem colunas, não é? E, portanto, aquilo é preciso modificar o som, estudá-lo, não sei o quê, porque é isso. Havia o São Carlos, é a mesma coisa, o São Carlos é para cantar ópera sem microfone. Sim. E, portanto, quando se vai lá passar o filme, é preciso, o CCB já tem uma projeção incrível. Pois é, isso que eu lhe ia perguntar, sim. Oh. E já há essa confiança agora que tenho. Não, incrível a projeção e o som e a imagem. Fui lá ver o Leopardo e achei espetacular. E já são copas digitais. Sim, só fizeram aquilo bem feito. Fizeram bem feito e investiram bem. Pá, uma altura com aquele desastre no São Jorge, na altura do João Soares, em que fizeram aquilo com máquinas velhas e não sei o que lá, uma porcaria de som, ainda não é bom. Eles agora parece que fizeram óculos. Estão a fazer outra coisa, não é? Mas não compraram o DCP mau, o projetor mau, compraram tudo mau, porque era uma empresa que andava aí a fazer negociatas. E muito má qualidade, mais vale gastar um bocadinho mais, mas depois fica para sempre. Sim, exatamente. Eu fiz 170 projeções no Desassossego, com o mesmo projetor e com um único Blu-ray. Não havia sala, em uma data de salas não havia DCPs. Nada Blu-ray, nunca se estragou, nunca se arriscou, nunca parou. E portanto é possível, desde que tenhas uma boa máquina. E agora essas boas máquinas custavam 50 mil euros, agora já custam 20 mil. Sim. Já são impecáveis. Portanto, há uma. tem que usar iPhones até 4K, caramba, não é? Já pode fazer um problema daquilo, é desde zero, tripés pequeninos, muito seguros, os movimentos têm de fazer calhas pequeninas para fazer traveling. Tens de adaptar aquilo, mas podem fazer grandes coisas com iPhones, porque a qualidade de imagem é fantástica. Agora o som não pode sair dali, claro. Tem de ser captado por fora. Óbvio. Já chega, fui do canal. Só mais uma pergunta. Eu queria mesmo dizer que ia acabar agora. Porque, ok, estivemos a falar deste estúdio e eu tenho uma grande dúvida em relação ao seu texto. Porquê é que disse que o Richard Attenborough é um bom realizador? Eu fiquei um bocado. Não é um bom realizador. Disse, está lá no texto. Bom. Não se esquives, João. Não esquives. Quer dizer, não queria dizer que era um péssimo realizador. É um bom realizador. Fez uns filmes daqueles de épicos. Dos Oscars, o Gandhi. Sim, é que este homem não é o Gandhi. Não é? Mas era um. Eu lembro dele como ator num filme do Hitchcock, maravilhoso. Sim. Ah, uau! Como ator ele é extraordinário. Depois ouço no. Da guerra lá, da coisa. Os filmes dele não é que ser bons ou ser maus, mas são decentes. Okay. Ou seja, eu não tenho nada contra que se façam filmes do Lawrence da Arábia ou o Dr. Jivago, ou não sei. É desses anos, desses filmes. Daquela. Eu não gosto de cinema inglês. Gostei muito. Gosto do Hitchcock. Sim. Gosto do Pressburger. Gosto do. Não é? Sim. Adoro. O Paulo. Melhor que aquilo. Melodramas e todo o estúdio com o grande diretor, com o Jacques Cardiff, que era um grande diretor de fotografia. Fazia coisas nos estúdios, barulhos do outro mundo, né? E coisas maravilhosas. Mas o cinema inglês normal, aquilo da BBC, aquela série, aquilo é mais chicão. Pronto, para mim, sim. Para as pessoas adoram aquilo, acham que aquilo é muito bonito, muito bem reproduzido. A época e essas merdas. E o Attenborough é razoável no meio daquilo. Agora, posso dizer que é bom, mas não é. Mas está lá no texto. Eu sei, eu posso dizer que é bom, mas não pode dizer que isto aqui é um grande revisor, que é o meu favorito. Não, claro. Não é? Mas eu lembro, esta é só, era só para me defender um bocadinho também. Muito bem. Pronto, João, obrigadíssimo. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem ouvido. Se gostaram, por favor, partilhem com os vossos amigos ou subscrevam, ou façam as duas coisas, ou subscrevam na plataforma de podcast onde costumam ouvir este programa. Enviem sugestões para Facebook ou Instagram Podcast Abismo ou para o e-mail podcast.abeiradoabismo@gmail.com. Para a semana vamos ter um episódio um bocadinho diferente. Será um episódio com os membros do podcast Pod Bullet, onde eu já fui. Vai ser uma conversa muito aleatória sobre cinema, que acho que vai ser do vosso agrado também. Espero que sim. Antes do próximo sábado, podem sempre voltar a ouvir os 80 episódios anteriores a este, do À Beira do Abismo. Contamos convosco desse lado para os próximos tempos que aí vêm, incertos com certeza. E cuidado com a chuva, cuidado com o frio e com o mau tempo. Vemo-nos no próximo sábado e até lá, bem-ajam. À Beira do Abismo.